O respeito tem que ser frontal, local, leal, perfeito, alto astral. Correnteza no leito da vida, seu início, seu final. O respeito tem que ser geral, eu sei, legal, sem lei, real, sem rei. O respeito é insistente, permanente, uma só corrente da nascente ao litoral. Animal, vegetal, mineral, visceral, sensual, orgânico, intelectual. Contemporâneo e ancestral, horizontal, vertical, transversal, espiral, espontâneo, humano e natural. Com Deus, sem Deus, com crentes, descrentes como ateus, com deuses diferentes, com espírito e com a mente, ou somente contente com o que é seu. Masculino, feminino, coletivo, individual. Respeito é conceito, é fala, é fé, é força, é fato, afeto, é abstrato, é concreto, é reto, é material. Possível, simples, carnal, terreno, divino, mental, instintivo e cerebral. O respeito é processo complexo, cotidiano, único, transcendental. Todo templo tem seu nexo, cada casa seu reflexo, mas na base o respeito é fundamental. Cada mundo é um mundo, cada mente é um universo. Cada choro, cada riso, cada sentimento inverso. Cada frustração e cada conquista. Cada opinião e seu idealista. Cada um com a sua vida e os seus conselhos. Cada qual briga pelo que acha que é direito. Como cada qual interpreta do seu jeito. Cada verso, cada gesto e aqui são feitos. Cada casa em cada escada, em cada beco. Cada olhar, cada pulso em cada peito. Cada escape como um tiro sem endereço. Cada toque, uma queda de um preconceito. Cada erro, cada dúvida e cada acerto. Cada passo, cada ato e os seus efeitos. Cada ser, cada ego e os seus defeitos. Cada fim, um novo começo. De cada projeto a cada aprovação. Cada apoio a contrariação. Cada posição e a sua visão. Cada ação com a sua razão. Pois, cada forma é uma forma de ser. Cada busca, cada sonho, cada querer. Vai entender, cada viver. Quero saber quem é o falso dono da verdade. Me diz que segurou a liberdade e quis impor a todos o que é ser feliz. No imenso vasto chão de giz, onde gravuras pintadas sem formas exatas não querem migalhas, procuram destaque. Cegas, ofuscadas, muitos assustadas, desorientadas, começo do impasse. Cada personalidade, sua forma de expressão. Cada regra é uma regra, todas têm sua exceção. Cada morgação, cada iniciativa. Cada sugestão, sua expectativa. Mas cada reação é uma reação. Cada ilusão, sua imensidão. Quantos mais caíram em cada perdição. Por cada versão e contraversão que petrifica cada corvo, cada aura. Contamina cada povo, cada pátria. Conduzindo cada pelas suas lástimas. Destruindo cada vida, construindo cada lar. Transformando cada amor, alimentando cada mágoa. Explodindo cada dor, omitir cada palavra. Que atrofia cada causa, suja cada alma, esgota cada calma, demonstra cada falta, hein? Cada falta, cada observação, cada humildade, cada humilhação, cada ouro roubado, cada migalha de pão, cada guerra comprada, cada perda em vão, cada talento abatido, cada grito, cada tio, cada pena esquecido, desejos distorcidos, coração destruído, prossegue o raciocínio, se está no domínio e todo o seu fascínio, que gorda engrandece todo um pesadelo, fazendo de ti um mero prisioneiro do que acha, que pensa e faz, do que tem, do que leva e traz. Não se permite o ser sem limite, de tantos requintes se tornam escravos. Esqueceu de ser simples, só levou de brinde com apenas 20 uma carreira de ralo. Berço de ouro, trono de barro, ninguém vive ou morre igual. Cada biografia, uma sentença, cada destino, um mapa astral. A leveza com seu peso, a bondade com seu mal. Pra cada grama de certeza, uma dúvida pesa igual. Uns passeiam no mundo da lua, outros trafegam no globo da terra. Uns mergulham no escuro do dia, outros se banham na claridade da treva. Quem pode manda, quem não se manda cumpre. Quem cala concorda, quem não concorda desobedece. Amores, alegrias, belezas, angústias, dúvidas, tristezas. Cada plantio uma aposta, cada colheita uma certeza. Igualmente, diferente, consciente, da liberdade nasce o ser independente. Astuto, robusto, resoluto, o relativo anula o absoluto. Nas ruas da Bahia Preta, Invés, Nelson Maca, homens conscientes, blacks com atitude, one people, one love.